Olá Pedro, bem-vindo ao Português Suave, é um prazer enorme ter-te desse lado, tudo bem? Tudo bem, olá, viva. Vamos então falar acerca dos All in Nothing. Vocês têm um disco de estreia belíssimo, foi editado recentemente. Conta-me tudo o que puderes ou o que interessa saber acerca deste primeiro longa duração da banda. Primeiro longa duração da banda é o Hypertext, não é? E é basicamente o resumo de um ano de composição depois do Boundaries. São oito temas e são oito temas que nós tendemos a dizer que agora resumem muito bem o que é a banda neste momento, quanto em processo de criação, enquanto referências, sonoridades, processo de trabalho em estúdio, conjunto de máquinas que vamos trazendo para a sala de ensaios. O Hypertext resume um bocadinho isso. Acho que é a expressão mais clara do que é o projeto neste momento. É uma espécie de introspeção da nossa forma de fazer música. E também é feito para dançar, não é? É feito para dançar, é música eletrónica dançável, que é um bocadinho também o tipo de referências que nós vamos colecionando à nossa volta. E isso, Hypertext, é engraçado que o próprio nome do álbum é um bocadinho essa descrição do processo, percebes? Ou seja, Hypertext enquanto ligações hipertextuais, ou um conjunto de links diferenciados e às vezes distintos que se liguem à mesma coisa. E isso tem muito que ver com a própria forma que nós temos de compor as nossas músicas. Somos três músicos com inputs e formas de fazer música bastante distintas por vezes, e a forma que nós vamos compondo os nossos temas é um bocadinho o equilíbrio que vamos conseguindo estabelecer entre nós, percebes? A coerência e a lógica que vamos estabelecer entre nós. Daí o hypertext, a linguagem hipertextual dos All in Nothing. Vocês já têm mais facilidade em juntarem-se os três? Lembro-me que no início da banda vocês estavam muito distantes um dos outros. Assim, é obviamente que o tempo que vais partilhar em sala de ensaios permite ter um conhecer melhor as pessoas com quem vais trabalhando e perceberes os métodos de cada um, e essa coerência vai-se atingindo aos pouquinhos. Agora, obviamente que, sobretudo logisticamente, hoje em dia chegamos a um patamar de execuibilidade muito maior, não é? Nós acabamos, por exemplo, por abdicar de dos instrumentos que não fossem analógicos. Hoje em dia só trabalhamos com instrumentos analógicos, desde caixas de ritmos, drum machines, sintetizadores. Deixámos um bocadinho o computador de lado. Isto para podermos nós próprios também dominar melhor o processo de composição e de performance live, não é? Porque a partir do momento em que a tua ligação com os instrumentos é muito mais íntima, não é? Tem mais possibilidades de falhar, mas também tem muitas mais possibilidades de ser manejada de diferentes formas. Isso foi uma opção, de processo, não é? Que nós fomos percebendo como é que conseguimos funcionar melhor ao vivo e em sala de ensaios. É um risco, mas é um risco que vale a pena, não Sim, é uma adrenalina muito maior, não é? Nós temos amigos que, por exemplo, sei lá, por acaso vão ver dois concertos seguidos e acabam sempre por nos dizer que o concerto corre sempre de forma muito diferente, um bocadinho por esses erros ou esses improvisos que vão existindo ao longo do concerto. Por exemplo, nós vimos, não é, este fim de semana vimos de um concerto do Music Box, na Jameson Urban Roots. E eu lembro-me de ter composto ali um tema completamente novo durante o concerto, à conta de uns erros que eu lá fiz. E é engraçado essa adrenalina e a forma como as coisas se vão proporcionando de forma completamente diferente. Epá, não sabes o que é que podes esperar daquele concerto. É sempre incrível e sobretudo, também a própria reação do público também permite que ele vá por caminhos muito distintos, não é? E nós vivemos muito disso, não é? No nosso concerto. A energia do público é essencial para nós. Então correu tudo bem nesse concerto, ninguém se magoou. Correu, correu. Olha, para já estávamos acompanhados de bandas incríveis, não é? Pois, isso El foi Guincho. um evento gigante, Foi. nível El de Guincho qualidade e veio de. fechar a noite. Tinhas também um sujeito que eu adorei ouvir, que era o Nicolá Cruz. Também era muito bom. Acho que ele vem América do Sul, pai, não sei bem. Equador, talvez, não sei bem. Depois tinhas as Telepath, que já não lançavam um álbum quase há 6 anos, e vieram apresentá-lo ao Music Box. E estávamos ali recheado de malta que já sabe o que faz. Foi muito fixe, por acaso. El Guincho pecou um bocadinho por não ter a possibilidade de apresentar o álbum ao vivo, Sim, mas isso apesar de tudo inicialmente aconteceu. estava assim anunciado, não era? Mas ele Sim, depois veio sim, dizer sim. que não dava. Acho que vai voltar ainda, para o ano vai voltar a Portugal para apresentar o Hyperasia. É engraçado, não é? Parecido com o nosso. Copião. É, copiando. Thank you. Olha, falando agora ainda acerca do vosso disco, vocês editaram o Boundaries em 2014. Existem grandes diferenças ou há um fio condutor que liga estes dois trabalhos, o É assim, Boundaries e o Hypertext? enquanto imagem a macro escala, assim, um bocado distanciada, obviamente que existem diferenças óbvias, não é? É um EP, outro é um LP, mas eu acredito que, apesar da sonoridade ter evoluído para algo que é mais cru em termos eletrónicos, acho que é um álbum mais quase industrial, vem muito mais de uma construção das máquinas que nós temos em sala de ensaios, eu continuo a perceber um fio condutor muito comum entre eles. Tanto que nós temos músicas de Boundaries que ainda incluímos na nossa setlist deste concerto de apresentação do Hypertext, porque fazem todo sentido e jogam muito bem com o conjunto de músicas que constituem este novo álbum. Agora, há diferenças, sobretudo na maturação de formas de fazer música, percebes? E essa maturação vem sobretudo disso que te falava, da logística que nós temos em sala de ensaios. Nós fazemos muito um esforço que a nossa sala de ensaios seja uma espécie de laboratório para nós. Isso quando digo que, por exemplo, o acrescermos uma nova máquina, um novo sintetizador, uma nova caixa de ritmos, ou por exemplo, um sequenciador novo, que agora temos um sequenciador novo no gear, né, no nosso material de ensaio, permite que as coisas, que as músicas divirjam por um caminho completamente diferente, percebes? E isso percebe-se que a forma como nós trabalhávamos no Boundaries ainda era uma tentativa de chegar a algum lado na forma de fazer música, e o Hypertext, para mim e para nós, e para mim, para o Nelson, para o Samuel, já é uma forma muito mais coerente de chegar a um produto final. Obviamente que aqui o próprio Rui Maia, na produção dos temas, já acaba por perceber melhor a banda e conseguir chegar a uma estética muito mais próxima daquilo que nós queremos. Basicamente são conquistas que se vão maturando, não é? Acho que a Hypertext é uma maturação do Boundaries, mas o Boundaries não está distante de todo o que nós estamos a fazer agora no Hypertext. Continua a ser música eletrónica com aqueles ritmos quentes, não é? Que nos vamos habituando. Estavas há pouco a falar do Rui Maia e ele é uma peça importante na gravação da vossa música. A que se deveu a escolha do Rui Maia para a produção dos vossos trabalhos? Assim, o Rui Maia já está envolvido na produção dos temas do All or Nothing em gravação, já desde os primeiros singles que nós lançamos em 2013. É assim, porque o Rui Maia era um músico com o qual nós nos identificávamos, apesar de Ex-Wife não ter muito que ver com o que nós fazemos em All or Nothing, mas foi uma pessoa que nos estava relativamente próxima e que nós conseguimos contactar, e sobretudo que nos deu uma oportunidade que tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, ou seja, ele mostrou-se sempre bastante receptivo em ajudar-nos a construir alguma coisa. E obviamente que o Rui, um bocadinho paralelamente ao crescimento dos All or Nothing, a banda que nós fomos montando, também foi-se cada vez mais intrusando no mundo da eletrónica, tanto que é um projeto que ele tem novo, não é? No Mirror Mirror People. People. Mas ele lançava todas aquelas bases e todo aquele brio que nós precisávamos para montar um projeto deste género, porque tu percebes que a grande questão às vezes da eletrónica é uma questão de depuração, do que propriamente de acrescentar cada vez mais elementos à música. Ou seja, a eletrónica ou pelo menos o processo de trabalho que nós vamos tendo na construção dos temas é sobretudo um trabalho de depuração, percebes? E o Rui tem muito isso. O Rui consegue desconstruir muito bem os temas e perceber muito bem para onde é que nós podemos ir com cada tema e perceber, ter esse nível de abstração que nós às vezes não temos. Pá, isso vem tudo de uma experiência de longa data que ele já tem, não é? Claro, Neste já são mundo. muitos anos a virar frangos, não Exatamente, exatamente. é? Falando agora da parte visual da banda, é muito importante para vocês, não é? Sim, desde o início, não é? Todas as pessoas que foram vendo um bocadinho a evolução do concerto dos All or Nothing vão percebendo que, à medida que a sonoridade vai afunilando para um sentido, não é? As Exatamente. pessoas tendem a dizer que nós viajamos numa espécie de território por descobrir aqui na música, no panorama nacional português, no panorama nacional da música, não é? E acredito que seja um pouco verdade, mas essa maturação e afunilamento da nossa sonoridade é acompanhada pela imagem, né? Nós desde o início que trabalhamos com o Bruno Albuquerque, que é um designer aqui do Porto, que agora tem a ajuda também do João Pessegueiro, que é um motion grafiker, e que ele tem, trouxe toda uma nova pá, todo um novo talento, por assim dizer, Sim. para os vídeos, e todo um conjunto de vídeos que são criados especificamente para a apresentação deste apartamento. Acho que a própria coerência que tu consegues, acho eu, espero que as pessoas consigam ler no Hypertext, também existe na própria, nos próprios imagem gráfica, no artwork, nos vídeos que apresentamos ao vivo. Depois também temos a preciosa ajuda do Rui Monteiro, que é um desenhador de luz e que nos ajuda um bocadinho a montar o cenário que acompanha o vídeo, que acompanha também a própria disposição em palco. Se vires, há todo um novo mapeamento de imagem sobre umas telas que foram pensadas pelo Rui Monteiro, que estão atrás de nós. Ou seja, isto é aqui uma equipa bem mais larga, bem maior do que três músicos em palco a tocar sintetizadores e drum machines. Ou seja, temos aí um conjunto de colaborações que nos ajudam a tornar o projeto possível, percebes? Isso acrescenta bastante ao vosso trabalho. Falando no futuro, vocês, por onde é que vão andar? Onde é que vão tocar? Já têm concertos marcados? Assim, nós, a data mais próxima agora é dia 21 de novembro, que é a data da apresentação do álbum aqui no Porto. Temos aí umas quantas coisas muito boas agendadas que eu ainda não posso revelar pela não ainda confirmação completa, mas vamos ter, até ao fim do ano ainda vamos ter umas quantas datas da apresentação do álbum. Talvez vamos passar por Coimbra, à partida vamos voltar a Lisboa, mas não te posso ainda revelar completamente as datas porque ainda não foram anunciadas. Mas à partida posso dizer, 21 de novembro no Café Olé, vamos novamente fazer uma apresentação do Hypertext. Tem a particularidade de quem comprar o álbum na FNAC pode entrar neste concerto, ou seja, a apresentação do álbum comprado na FNAC dá direito à entrada no concerto, que é fixe, não é? O pessoal fica com o Claro. concerto à pala e fica, espero eu, com um álbum fixe para ter na prateleira. E Braga, ainda não é nada, não? Braga, esperemos que haja brevemente, mas acho que a partida vai haver aí algumas coisas, né? Boa. Mais para cima. Acho que sim. Ok, Mas, Pedro. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Desejo-vos muito sucesso e a gente vai falando por aí, não é? A gente obrigado, encontra-se por nós. aí. Um Vá, um grande grande abraço, abraço está bem? então. Tchau.